cavalo, vem batendo a ponta, cavalo marinho, espanta essa gente. Vem, meu boi bonito, vem dançar aqui, que já choveu muito lá no Piauí. Este boi é bamba, vem dançar bonito. Thank you.